escondido dos comunistas contra os bonis, os sindicatos, suas ideias banais. Sobrevivendo com suor de seu rosto e acreditando num futuro melhor, levando no peito a pátria amada, a honra alcançada com orgulho e suor. Somos jovens nacionalistas, lutadores nacionalistas, não se importando com falsos ideais, sabendo se livrar dos malditos comunistas, com seus bonis, sindicatos e suas ideias banais. Sobrevivendo com sua de seu rosto e acreditando num futuro melhor, levando no peito a pátria amada, a honra alcançada com orgulho e suor. Somos jovens nacionalistas.